전하여 Aquele eu te amo parecia ser verdade, hein? Aquele abraço apertado, suspiro forçado, então era saudade de alguém. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te vendeu. Quando se largou dele sofreu, quem fez durar de bem você fui eu. Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha. Logo eu, que te amava e não via malícia. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz a ponte pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele e você, eu só fiz o papel de dublê. Vai um Oscar de melhor atriz pra você, yeah. Bito, você gosta, né, Bito? Alô, meu parceiro Miguel das Praias. Alô, Rosalvo, Rock Blindagem. Tinha que ser logo eu, a pessoa que mais te entendeu. Quando você largou dele sofreu, quem fez o curate bem você fui eu. Tinha que ser logo eu, que escolheu pra cair na armadilha. Alô, Danielzinho Trajano. Fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. Fiz o plano pra ele voltar, eu só fiz o amor dele aumentar. Você fez meu coração de isca, tinha um plano em vista. E no filme dele e você, eu só fiz o papel de dublê. Você fez meu coração.